antigos, né, falando aí da beleza dele que, né, envelheceu como vinho. Vocês é que estão falando de beleza, eu não tô falando nada de beleza, não. Qual foi, dona Daisy? Ô, dona Daisy, pô. Mas você pode achar um homem bonito também. Não. João Travolta, cara, olha que delícia. Não. Vou falar com a tua esposa, hein, que tu tá dando mole pro João Travolta. É ruim, hein? Já que estamos, então, nessa vibe saudosista, vamos pra nossa Estação Saudade, trazendo aí um hit que foi marcado na geração brasileira. Uh-huh. O som do já saudoso Lô Borges, O Trem Azul. Estação Manchete. Próxima parada, Estação Saudade. Conectada, mais você. Antes teve o Trem Azul do Loborges. Google tá curtindo. Michael o quê? Michael McDonald. Saí daqui meio-dia, acho que eu vou do McDonald's, só de raiva. Meu Deus do céu, já tô com fome. Patrocina nós, Mac. Não é? A gente quer. A gente quer. Google, você disse que ia liberar uma coisa pra mim. Eu falei? É, falou. Sabe o que você vai liberar? Falei? Por quê? Que você quer que eu libere? Quero que você libere a promoção do dia. Então, às 9 horas em ponto no relógio da Rádio Manchete, a sua participação pelo nosso WhatsApp, você mandando sua mensagem com o nome, seu bairro ou a cidade de onde está falando, você vai concorrer a um par de ingressos pro trenzinho do Corcovado. Oba! Muito bom, hein? Então, adorei isso. Então mande a sua mensagem pro nosso WhatsApp 995070525. Repetindo, 995070525. E você corre sérios riscos de ganhar um par de ingressos pro trenzinho do Corcovado. E vou fazer o seguinte, mais. Deixa eu confirmar. Vai liberar mais? Pode ser que eu libere mais um pouquinho, mas daqui a pouco. Ai, meu Deus! Então, ó, já manda sua mensagem, diz de onde você tá falando, diz aí que você tá querendo participar da promoção. Não marca bobeira, porque, cara, trenzinho do Corcovado é tudo de bom, né? É isso aí, ó. Tem ouvinte participando aqui com a gente. Ele é lá de Caxias. Deixa eu pegar aqui o nome dele. O Adelson, do Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Disse que tá ligadinho, só tem música boa no programa. Oba! E pediu pra gente tocar uma música. Será que a gente toca essa música? Depois a gente dá uma olhadinha pra ver que música é essa. Vamos pensar. Tô difícil hoje. Faz um pix que a gente libera. Mentira, vamos tô brincando. Pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta. Manchete. Tradição, novidade, credibilidade. A nova programação da Manchete tem tudo o que você gosta. Claudinha Jones é da Manchete. O Gasparetti é da Manchete. Rafael de França é da Manchete. FM Manchete Rio, no meio do dial, no coração do povão. Você ouve a Manchete do Rio, de Niterói, da Baixada para todo o Brasil. CYN 888. Manchete FM 96,1. A rádio de verdade. No ar. O Rio de Janeiro ouve a Manchete. O Rio de Janeiro ouve a Manchete. Estação Manchete. Estação Manchete. Estamos de volta aqui no Estação Manchete, até o meio-dia, só curtindo as melhores músicas na sua companhia. Que domingão sensacional, hein, Gugu? Sempre um prazer estar aqui com você, meu amigo. O prazer é todo meu, Deise. Ai, maravilhoso. Gente, olha só, 9:03. Vamos de informação, porque tá chegando aí, ó, coisas pra você se atualizar. Manchete, informando. Luciana Paiva, bom dia, Lu. Olá, Deise, muito bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Manchete neste domingo. Vamos falar de previsão do tempo. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria pode provocar aumento de nebulosidade ao longo do dia na cidade. Há previsão de chuva fraca moderada de forma isolada, principalmente a partir da tarde. Os ventos variam de fracos a moderados. As temperaturas seguem em elevação, mínima prevista 18 graus e máxima podendo chegar aos 33 graus. Agora, Deise, trago informação importante para os usuários dos trens da Supervia. Neste domingo, tem manutenção, viu? É, os trens no sentido central do Brasil não vão parar nas estações Piedade e Oswaldo Cruz agora de manhã. Entre 9 e 10 horas, os trens com destino a Japeri e Santa Cruz deixam de parar nas estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Meier e Piedade. Ainda devido às operações de manutenção, das 11 da manhã até as 7 da noite, os trens no sentido central do Brasil não farão paradas na estação Oswaldo Cruz. Orientação para os passageiros programarem os deslocamentos com antecedência e acompanhar também os canais oficiais da Supervia para atualizações. Eu volto com você, Deise. Tá certo, Lu. Muito obrigada. Valeu. Daqui a pouco você volta, viu? Ó, 9:05. Lembrando que o Gugu acabou de lançar aqui a promoção do par de ingressos pro trenzinho do Corcovado. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então manda mensagem aqui no zap no 21 99507 0525. Diz aí o seu nome, de onde você tá falando, por que que você merece ganhar essa promoção. Tá certo? Porque, olha, a vista é sensacional. Ótimo pra você fazer suas fotos instagramáveis. É, Deise. É, tem que aproveitar, gente. Que isso, maravilhoso. Deixa eu ficar calado. Ai, ai, ai. Gente, essa vida a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Pois é. Igual você também lá em Porto de Galinhas, que eu sei que tu curte também lá. Eu, né, Deise? Tá bom. Gente, a Deise virou uma turista estrangeira do Brasil. É Porto de Galinhas numa semana, aí depois vai pro Cristo Redentor, aí vai pra Expo Noivas. Gente, qual é a próxima parada? Eu tô gabaritando tudo, né? Só falta agora ir pro Samba do Trabalhador, segunda-feira. Samba do Trabalhador. Eu nunca fui, acredita? Tenho maior vontade. Tenho maior vontade de ir. Chamar meu marido pra gente ir. Olha, nós temos um ouvinte mandando mensagem aqui no meu Instagram, o Edu Castro. Bom dia, meu amigo. Manda um abraço aqui pra Roraima, norte do Brasil. Uhum. Edu Castro, obrigado, meu amigo. Uau, um beijo, querido. Um beijo pra Roraima chique também. Caramba. Ô, Deise, o que a gente faz agora? Olha, agora são 9:07. Eu queria saber se você tem aí pra me dizer se tem algum recado de ouvinte pedindo música. Porque lembra que você falou pra... Os ouvintes mandaram pro nosso WhatsApp. Isso. Iam mandar a mensagem que iam fazer um Pix pra gente. Isso, o Pix é meu CPF, 137468. Mas assim, já que caiu um Pix na conta aqui do Gugu, quer dizer que a pessoa pediu a música e pagou, né? Pagou. Então vamos conferir esse áudio? Ele mandou um áudio. Vamos lá, vamos ver aqui o que o nosso ouvinte querido pediu. Ok, vamos lá. Bom dia! Eita, Manchete FM, Adelson Júnior aqui de Duque de Caxias. Fala, Adelson. Dá um play aí na música da Pepeu Gomes. Mil na noite de amor, de amor. Meu Deus do céu. Na Manchete. Menino, tá demais, cara. Meu bom Deus dia. E ele tem uma verve de locutor também, hein? Que isso, gostei. Não vou botar mais aí não, senão ele vai querer tirar a gente do ar. Vai querer roubar o nosso lugar. Vai roubar nosso emprego, que isso? Que isso. Tá bom, querido, seu pedido é uma ordem. Então vamos abrir aqui a nossa estação anos 80 com o som do Pepeu Gomes, Mil e Uma Noites de Amor. Já que os ouvintes pediram, a gente é obediente, né? Fazer seu o quê? Pedido é uma ordem. E o Pix também, né? Estação Manchete. Próxima parada, Estação 80. We'll be right back. Estação Manchete, com Deise Hitfer. A rádio que você curte. Que você curte. aqui no Estação Manchete. Sensacional, hein, gente? Gugu, você é um cara sincero? Até demais. Que isso, tu é sincericida. Se a sinceridade realmente matasse, eu já tava morto, enterrado, sei lá mais o quê. Ah, mas tá certo, sabia? Eu prefiro uma pessoa sincera que fale a verdade, fale o que tá rolando, do que aquela pessoa que fica não fingindo, é? Sabe? Escondendo muito jogo. Não é legal, né? Até pras amizades também, não só em relacionamentos, mas família, amizades. É muito importante isso. Muito importante. Agora, Deise, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Gilberto Costa, que hoje, 17 de maio... aniversário do jornal O Nordestino, 32 anos de existência e resistência em defesa da cultura de um povo, o povo nordestino. Então, Gilberto Costa, canta. O salário tá tão baixo e a coisa ficou preta. O quê? Faz tempo que eu não como. O quê? O quê? Uma carne de boi seca. Eita. É carne de boi seca. É carne de boi seca. Faz tempo que eu não como. O quê? O quê? O quê? Uma carne de boi seca. É carne de boi seca. É carne de boi seca. Faz tempo que eu não como. O que, Gilbertinho? Uma carne de boi seca. Já comeu carne de boi seca? Olha, eu tô por fora dessa ainda, sabia? Da carne de boi seca. Mas, quem carne sabe? De boi seca? Carne seca! Você nunca comeu uma carne seca? Ah, entendi. Eu achei que fosse uma outra coisa. Acho que a minha mente tá muito poluída, viu? Carne de boi seca. É carne de boi seca. É carne de boi seca. Faz tempo que eu não como uma carne de boi seca. É carne de boi seca. É carne de boi seca. Ai, que legal. O trem tá aqui dançando. Uma carne de boi seca. Ali, ai, o Gilbertinho Deus. Costa, meu amigo, parabéns aí por 32 parabéns. Anos do jornal O Nordestino. E tamo junto. Vamos comemorar, sabe onde? Ah, aonde? No restaurante O Ximenes, que fica aqui na Glória. Ximeninho! No Ximeninho, vamos lá comer essa carne de boi seca. Mas pra é a carne de boi seca mesmo, né? É, pra quem bebe uma cervejinha assim como eu. Opa! A gente dá uma cervejinha, você bebe o que você quiser um também. Um bom drink. Tudo por conta do Gilbertinho. Que isso, que legal. Um beijo, querido. Que bom que você tá aqui também sintonizado, curtindo. E homenagem super justa aqui pra ele, hein? Parabéns. É carne de boi seca. É carne de boi seca. Ai, sensacional. Gente, olha só, lembrando que tá rolando promoção valendo um par de ingressos pro trenzinho do Corcovado. Pra participar é muito simples. Manda zap 21 99 507 0525. Lembra que eu falei que você me pediu pra eu dar mais? Ai, eu quero mais, libera. Eu vou liberar mais então. Ai, que tudo, fala. Um almoço ou jantar no restaurante O Ximenes, no Ximeninho. Que ótimo. Por conta do Gilberto Costa, em homenagem aos 32 anos do jornal O Nordestino. Pronto, botei na conta do Gilberto Costa. Maravilhoso, então olha só, gente, não marca bobeira, participa, manda mensagem aqui no zap. 21 99 507 0525, valendo aí esse almoço maravilhoso e o par de ingressos pro trenzinho do Corcovado. Gente, que delícia, bom demais. A gente falou em comida, restaurante. Aí vem Alice Rocha da Tijuca. Diz que tá ouvindo essa dupla maravilhosa, assim, eu e você, você e eu. Ai, somos. Agora, vê o que ela tá fazendo. Vê a sacanagem. Caraca, que ela tá fazendo. Alice, pô, ela... Gente, ouvintes queridos, Alice está simplesmente preparando um bolinho de cenoura. Ai, meu Deus. Com cobertura de chocolate. Olha, se isso não está ligado com o amor, eu não sei o que é. Então, em homenagem a este bolo de cenoura maravilhoso que Dona Alice está fazendo, com muito amor, vamos agora para nossa estação do amor, porque tá chegando aí o som de Captain e Tennille. Do that me one more time. Ai, meu Deus, que Alice, delícia. Pode mandar um bolo de cenoura, cobertura de chocolate com muito amor pra gente, tá? Ai, tudo! Estação Manchete. Próxima parada, Estação do Amor. Never enough with a man like you. Estação Manchete. Respirar. 8:34. Bom dia. Roupa nova, que isso, hein? Só amor nessa estação do amor, Guguzinho? É? Acabou o amor? Ai, é difícil acreditar no amor às vezes, Por que, né? Que você tá chorando, Daisy? Ai, porque... Gente, eu recebi uma notícia tão triste esses dias. O quê? Vini Júnior e Virgínia terminaram, cara! Ah, é? Mas relaxa, a Virgínia vai voltar. Vai voltar? Com o Vini Júnior? Já recebeu alguma notícia? Não, não é pro Vini Júnior. Ah, é como? Pra quem? Pro Zé Felipe. Ah, famílias sendo restauradas, é isso Escuta mesmo, Brasil? O que eu estou falando, Tu Daisy. Sabe de mais alguma coisa? Ah, um dia depois... um dia antes de terminar com o Vini Júnior, a Virgínia exibiu aquele jatinho dela. Maravilhoso. Né? E como adesivo, sabe de quem? De quem? Do ex, do Zé Felipe. Meu Deus! E agora, nas redes sociais... Vai ter um revival? Na tarde de ontem, Virgínia Fonseca apareceu fazendo uma ligação em vídeo com o Zé Felipe. Meu, que isso, Vivi, Bora? O Zé publicou o registro dessa chamada de vídeo entre eles e as filhas, né, que estão com a Virgínia. E na imagem que aparece no Instagram, a empresária não é completamente mais mostrada, mas os fãs, esses hackers, que a galera, né, já é sinistra, notaram tudo. Que o boné que aparece na foto é o que ela mostrou estar usando ontem. Olha só! Gente, a vida da Virgínia é uma coisa muito louca, porque num dia ela tava ali comemorando o gol do Vini Júnior. No outro dia, ou melhor, na mesma madrugada, ela terminou. E agora já tá com o ex de novo. Ih, e te digo rapaz. Mais, e te digo mais, tá? Na sexta-feira, né? Uhum. Na quinta-feira, minto, desculpa. Na quinta-feira, uhum, o Zé Felipe se declarou pra Virgínia. Chocada. É, ele fez uma publicação para parabenizar, né, a Virgínia, porque na sexta-feira foi o Dia Internacional da Família. Olha, então... e eles sempre se deram muito bem, né, Gugu? Então, mesmo com o término, né, eles sempre tiveram uma boa relação. Pois é, e aí escreveu, família, Deus abençoe sempre, muita saúde, prosperidade, sabedoria. Olha! E tudo de melhor. Conte sempre comigo, porque isso é família. Ou seja... conte comigo, porque no seu término eu estarei lá pra abraçar e enxugar suas lágrimas. Olha, eu só quero saber, Gugu, se vai ter promoção de comeback desse comeback. Casal. Ah, na We Pink. Ô, gente, 9h40 eu vou pro break. Já, já, eu tô de volta. Manchete. Atenção, noivas do Rio, chegou a hora de viver um sonho de verdade. A Rádio Manchete, junto com a Expo Noivas e Festas, vai presentear uma noiva e uma debutante com um pacote completo. Traje da noiva, do noivo, da daminha, cabelo e maquiagem e ainda a celebração do casamento. E a debutante ganha o vestido da festa, mais cabelo e maquiagem. É o seu grande dia acontecendo de verdade. Quer participar? Então é agora. Envie um áudio pro WhatsApp da Rádio Manchete dizendo: por que você merece que a Rádio Manchete transforme o seu sonho em realidade. Capricha na emoção, porque a sua história pode ser a escolhida. O resultado sai dia 18 durante a nossa programação. Expo Noivas e Festas 2026, de 15 a 17 de maio, no estacionamento do Norte Shopping. Rádio Manchete e Expo Noivas e Festas, juntas realizando sonhos. Ouvir a Manchete na Alexa é fácil. É só pedir. Alexa, ouvir Rádio Manchete. Alexa, ouvir Rádio Manchete. Manchete. Rádio pra compartilhar em todo lugar. Teresópolis, a cidade mais alta do estado, cercada por 3 unidades de conservação, encanta com seu clima e beleza. Com rede hoteleira diversificada e gastronomia de qualidade, agora se destaca como polo de turismo rural, valorizando a vocação agrícola e preservação ambiental. Uma das cidades mais seguras do Rio de Janeiro, alia a tranquilidade serrana à proximidade com grandes centros. Cidade que respira qualidade de vida. Prefeitura de Teresópolis. O Rio é Manchete. É 100% você. Estação Manchete. Estação Manchete. Estamos de volta aqui no Estação Manchete até o meio-dia, curtindo só musicão com você. E ó, Guguzinho, relembra aí a galera da promoção que tá rolando? Claro, vamos lá, Deise. Você ouvinte pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp da Rádio Manchete, 995070525. 995070525. Não esqueça de falar o seu nome, o seu bairro ou a cidade de onde você está nos ouvindo. Porque você corre sérios riscos de ganhar um par de ingressos pro trenzinho do Corcovado. Isso aí, uma experiência delícia. Maravilhosa. Você sobe naquele trenzinho, já vai olhando aquela paisagem maravilhosa. Quando chega aos pés do Cristo Redentor, que imagem, que cena, né? O Rio de Janeiro é lindo demais, né, Gugu? Vai lá garantir a sua foto, vai fazer as suas coisinhas, comer um lanche lá delicioso. É uma vista sensacional. Além disso, hoje, em comemoração aos 32 anos do jornal O Nordestino, nosso querido amigo Gilberto Costa, que é o fundador do jornal, vai bancar o seu almoço ou o seu jantar, tá? Com direito a acompanhante, no restaurante O Ximenes, do meu amigo Ximeninho ali na Glória. Então, Glória. Olha, já pensou? Você almoça e depois vai fazer o trenzinho. Ó, que coisa deliciosa. O nosso WhatsApp qual é, Deise? 21 99 507 0525. Manda o seu nome e de onde que você tá falando, né? Tem que identificar aqui, né? Pra gente poder conseguir entrar em contato com você, caso você seja o grande vencedor ou a grande vencedora. Tá certo? 9h44, tem notícia chegando pra você com a nossa equipe de jornalismo. Manchete, informando. Adriana França é com você. Calma aí que a Adriana não entrou ainda, peraí. Dri, cadê ti? Bom dia, Deise, bom dia, ouvintes da Rádio Manchete, bom domingo a todos. Quem deseja adotar um animal de estimação terá uma nova oportunidade hoje na Baixada Fluminense. A Prefeitura de Nova Iguaçu promove mais uma edição da Campanha Municipal de Adoção de Cães e Gatos, reunindo 28 animais resgatados que aguardam por um novo lar. A ação será realizada no Shopping Nova Iguaçu, do meio-dia às 5 da tarde. A ação é da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais e visa incentivar a adoção responsável e ampliar os cuidados com cães e gatos no município. Para adotar um dos animais, os interessados deverão passar por uma avaliação com preenchimento de formulário sobre a rotina da família, espaço disponível no lar e condições de cuidado. Segundo a Prefeitura, o objetivo é garantir que os pets sejam encaminhados para ambientes adequados e seguros. Além da feira de adoção, o evento também vai oferecer vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos. Repetindo então, a campanha acontece no Shopping Nova Iguaçu, na Avenida Abílio Augusto Távora, número 1111, no bairro Luz, em Nova Iguaçu. Segue com você, Deise. Tá certo, Dri. Muito obrigada. Estação Manchete. Estação Manchete. Parada para reflexão. Domingo também é um recomeço. Nem toda pausa significa atraso. Às vezes, o que a gente chama de descanso é justamente o que devolve força para continuar. Não se cobre por não ter resolvido tudo essa semana. Celebre o que conseguiu atravessar. Que hoje seja um dia de desacelerar a mente, ouvir o coração e lembrar que a vida não precisa estar perfeita para ainda assim ser bonita. Estação Manchete. Estação Manchete. É, Gugu, tá bom demais, hein? Até o meio-dia só curtindo as melhores músicas com essa audiência sensacional e com você aqui do meu lado, querido. Ah, é uma honra estar sempre do seu lado. Não vou mentir dizendo que eu senti saudades suas domingo passado. Oh. Mas eu e o Paulo Eduardo comandamos o Estação Manchete. Paulo Eduardo, muito obrigado, meu amigo, por você ter dividido o microfone da Rádio Manchete comigo. Ele arrasou. Comunicador. E tamo juntos, eu e Deise indo aqui no Estação Manchete até meio-dia. Isso aí. E olha, já tô recebendo aqui várias mensagens. Ó, Renan Fegalo, Luana Borges do Catete, também tá todo mundo ligadinho aqui ouvindo a Rádio Manchete. Tati Carvalho também, de Vila Isabel. Cris Laine Cunha, de Anchieta. Gente, é o Rio de Janeiro inteiro ligadinho aqui no nosso Estação Manchete. Obrigada, gente. Valeu. A Maria Luzinete, ela mora no Cubango, em Niterói. Ela botou assim, oi, sou ouvinte nova, tô curtindo vocês. Mexi no botão do rádio e parei na manchete. Adorei. Um abençoado e tranquilo domingo pra vocês. Oh, um beijo, Nete. Luzinete, Nete, rima com... Manchete. Que rima com Gaspar. Nete. Que rima com... Ah, não, peraí, já tá indo demais, longe demais. O quê? Trompete. Trompete? Trompete, repete. Ai, meu Deus do céu. Pedrete. Pedrete, Augustete. Augustete. Duduzete. Deisidete. E por aí vai, chega de falar, bobinha. Ai, gente, vocês são... Olha, eu adoro a companhia de vocês aqui. Gugu aqui fazendo essas brincadeiras maravilhosas. Não, Rafael, de França. Eu não vou falar que Manchete rima com isso, não. Não, pelo amor de Deus. Não, não tá nem no horário pra isso, gente. Meu Deus do céu. 9h49, vamos de Estação Novelas, porque tá chegando o som da Vanessa Rangel, Palpite. Quem lembra de onde era essa música? Por Amor, né? De 1997. Maravilha, então vamos escutar Palpite. Estação Manchete. Próxima parada, Estação Novelas. Com Daisy Ritfer. O que fizeste isso tão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel, e a chamei de rainha, e